Vento 100 graus com 1 ou 2 nós, papá, papá, Juliette ainda papá. Livre pouso pro papá, papá, Juliette ainda papá. Chegada Mari. Vanda Itap, chegada Mari, 050, tá preguiçando, papá. Tentando ser Cosco também em acionamento. Que Luinga mantenha a presente pro 2 mil pés de aguardo. 2 mil pés aguardando, bravo cliente. 895, um ajuste no 092. Está aqui em frente ao ponto de espera da 10, torre 118, 95, Ocean 63, Unobus. 3207, feedback, estacionamento 11. 3207 é o número 2 no setor, aguarde. Bravo Kilo Ninja, vai efetuar o VOR agora, confirme. Afirmativo, VOR para posto final, Bravo Kilo Ninja. Para o pushback. Avô Kilo Índia, autorizado o rebloqueio do VOR de Salvador e afastamento. Índia, autorizado o rebloqueio do VOR de Salvador, bravo Kilo Índia. Sané 6321, nos chama ao centro Recife, 1260, alterna 1288. 260, 288, 6321, bom dia. Aqui com o Delta, reporte no ponto, espera Taxi Sui, Oscar. Torre Salvador, boa tarde, Ocean 63, 14, ponto de espera da 10, pronto. Ocean 63, 14, inicialmente alinha e mantém cabeceira 10, alinha e mantém. Alinha e mantém cabeceira 10, Ocean 63, 14. Papá, papá, Juliette ainda é papá no solo de Salvador 32, Olivrá chama o solo 219, podia consumar o pátio destino? Gente, apenas confirmando, é para pernoite ou apenas para abastecimento e logo em seguida sai? Gente, então, direito Olivrá chama o solo 219. Táxi autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1092. N12, pátio Eco, não, Índia e Alfa, pátio Índia e Alfa, bravo, 0895, como 9280. Alô, Salvador, tá, 3145, posição, pátio, autorização para Galeão. Um minuto, Copa Galeão, 3145. Do campo, não interfere na sua decolagem. Tem livre decolagem, pistão 7, o vento 100 graus com 11 nós, papá, papá, Mike, Eco Delta. Em November Alpha, reporte no ponto de espera, táxi Oscar, altímetro 1092. O GNMA 314, apenas para informação, está aguardando devido ao tráfego na altitude de 2 mil pés, realizando o procedimento VOR sobre o campo, aguardando apenas a coordenação com o controle de Salvador. Afirmativo, está no pode estar alinhado, pronto, aguardando o GNMA 314. Gente. Gente. Tríptico 241, tem condições de incrementar a razão de subida? 5241. É, quanto seria bom ir pra Oceana? Quanto tá empregando? Agora 800 pés. Preferência no 1500 pés. Temos um tráfego no sentido oposto. Tá em descida e irá cruzar com o tráfego 5. 5476 o controle. Corrigindo o transponder, 5476 o transponder. E o controle 120.8. Afirmativa, 3594. Gente, grata. Controle 208. Está confirmando a subida da El, da Bridge. E o código transponder é o 5476. Afirmativo, 5476, então código, a subida da Elbridge, o Santos, 5475. Afirmativo, da El, da Bridge, 5476, chama para pushback esse nome. Bora. O 9080, mantém o ponto de espera inicialmente, por gentileza. Aguardando. Aciona a identificação, desce para 060, chegada Mari. Corrida direto Duna, 3514. 3514 autorizado, Duna. E o ILS X-Ray reporta estabilizado. Duna, ILS X-Ray reporta estabilizado, 3514. Na 6314, decolado de Salvador 37, controle 120.8, bom voo. Controle 120, decimal 8, Ocean Mirau 314, até daqui a pouco. Até. O 9080, ali mantém cabeceira no zero. 9080, vai aliar e mantém. Controle de Salvador, boa tarde, Ocean 6314, na Momo, passando 1900 pés. Ocean 6314. Contato radar, sabe, mantém 340, sai da Momo. Ocean 6327, tá na minha escuta? Zero, vento 100 graus, 11 nós. A linha decola da 9220 da 1 do tá pronto para cópia? Autorizado o plano para Ilhéus, nível de voo 240 via Golf 677. A subida será da El, Leda, após prossegue direto Ilhéus. Primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5435 e o controle em 120.8. Abre que linda a curva abaixo do procedimento. Gente. Action para pushback acionamento. 3217, pronto para o ataque a bordo 1-7. Alterna o galeão com 3 horas e 15. Precisa do táxi até através do portão 5, chame lá para prosseguir. Até através do 5, 3, 2, 1, 7, 2, 1. Para o táxi, 4144, 104 a bordo, 3 horas de autonomia alternando o galeão. Táxi à direita, via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895, o ajuste no 012. Down to 5241 no Recife 1260, alterna 1288. Recife 2602, obrigado. Do Pátio, Indy Alpha, como número 2. No ponto de espera vai chamar a torre 1895, o ajuste no 012. 1012, protocolizado o Pátio Indy Alpha, no ponto de espera 1895, vai comprometer 3219. O 1925, pronto para a cópia? Pronto, 1925. 1925, está autorizado o plano para Brasília, nível de voo 360, via Perzulo 17. Subida Arbor Elefa. Primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5, 5521. E o controle 120, décima 8. O Corona 35, autorizado Brasília, milho 360, operador do Corona 7, escola Arbol, transição Elefa, 10, curva direita, acionamento 521, controle 208, do Corona 35. Correto, chame para posicionamento. Torre o Bravo, Quilo Índia, final da 1-0, baixada travada. Estimativo Bravo, Quilo Índia, altímetro 1-0, 1-2, vento 100 graus com 11 nós, continua aproximação, aguardando o contato visual da torre. Continua aproximação, Bravo, Quilo Índia. Salvador, Azul 4144, está pronto, ponto de espera da 1-0. O Azul 4144 mantém o ponto de espera, por gentileza. É, mantém o ponto de espera, o Azul 4144. Bravo Kilo Whisky, corrigindo, Bravo Kilo Índia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 100 graus com 11 nós. Pouso autorizado, 1-0, Bravo Kilo Índia. Polo Salvador, boa tarde. Eu vou 1013, cliente Mike, autorização, acompanha. 1013, 30 segundos para sua cópia. Aguardando, 1013. Então 3217 para me escuta? Stan 3217, a torre? 3217, escuta, de forma liberal, um pushback retaguarda, tem condições de taxiar um pouco mais à frente? O 755, chama pra cópia com fim. Minutinho. Então 3145, puxa a cena 04, chama pra gente, tá? Camarada 04. Pushback, acionamento, eu vou chamar 6327 na ponte 2. 6327 é o número 2 no setor, aguarde. Agora. Voo 1013, próximo a cópia. Afirmativo, 1013. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Persolono 6, BHZ 13, e após conforme a rota do plano de voo. Subida da El, Leda, Bridge, com primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5527 e o controle em 120, décimo 8. 1013, autorizado 360, Persolono 6, Bravo Hotel Zulu, Trive e rota do plano para Congonhas, sessão da Elveta Pitch, com primeira curva direita, 527 transponder, 20.80, controle, vão no 06, está na ponte 62. Correto, chama para puxar aqui, está no mesmo. Câmara. Torre, 1-8-9-5, composto. Libertado de Dexter, fica no passo. 0 via Persolo 1-6, subida da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, o código transponder é o 5522 e o controle 120, décima 8. Parado, ele chegou na parte. Papatango Bravo, Kilo Índia, no solo aos 4-4, ao liberar a direita, chama o solo 121, décima 9. Chama para pushback, está no meio. Índia November Alpha decolado aos 4-4. Controle no corredor Axé, agora 120.8, bom voo. O Índia November Alpha. 120.8, Índia November Alpha, muito obrigado. Bom treinamento. Valeu. Azul 4144, vento 100 graus com 13 nós, vento de proa com 13 nós de intensidade, autorizado a decolagem pista 10, azul 4144. Sentido de decolagem da 10, azul 4144. Libra baixada e travada, TAN 3514. TAN 3514, ciente, tráfego avistado, altímetro 10 no 2, continua aproximação, aguardando pista livre. Embreda azul já iniciou a rolagem. Aguardando pista livre, 3514. Sim, ativo. Webjet 5870, cotejo, por favor. Bom, então estamos autorizados por 2360, Uber 250. Saída da EL, após direto por seguro, recurva à direita. Só consigo transponder 553? 05530, 5530. 530, 5570. 5530 é o código transponder e o controle 120 decimal 8. 208, 870. Correto, chama para pushback sanamente. Chamará. Só não entendi o problema. Bona 50, bora. Táxi à direita via Indial. Ponto de espera, chamei torre 1895, com ajuste 10 no 2. Salvador, é o Xené 6327, após o Dan Libra retaguarda, podemos poder na sequência de bem? Afirmo, 6327, após a passagem do Dan retaguarda, coordenando com a equipe de solo para o pushback. E após a seta, não, obrigado. Colou, passa, liberdade. Azul 4144, contato radar, sobe 340, boa lida. 340 na proa de Leda, azul 4144. TAN 3628, desce para 2000 pés, QNH 10 no 2, autorizado ILS, reporte estabilizado. Not yet. Ok, report to land over the auto marker, azul 4206. Ok, call it back. Alda, para eu poder liberar o pushback do colega da Oxané, a gente agradece aqui. Relativo. Gente, obrigada. Sim? Autorizado, táxi Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, vai manter posição e chamar a torre novamente em 11895 para ingresso na pista 1735. 4 no solo, 48, direita 12, 19. 1219, obrigado. Outer mark, landing gear down, azul 4206. Roger, azul 4206, altimeter 0102. I have the traffic in sight. The wind is 100 degrees with 12 knots, clear to land runway 10, azul 4206. Clear to land runway 10, azul 4206. É de Quebec Kilo, prossiga. É de Quebec Kilo, sobe até 120. Bravo, Kilo, Whisky. Informe... Quantas milhas para Salvador? Beleza. Bravo, Kilo, Whisky. Informe quantas milhas para Salvador. Ingresse no corredor forte ou no meu pé. E reporta Interlagos. 407, pronto. Afirmativo. Uma intensidade muito baixa. 317, afirmativo, completamente pronto. Afirmativo da 3217, a Lima tem cabeceira 10. Lima tem na 10, 3217. Funcionamento 327-119, 119 a bordo. Estamos com 3 horas, Aracaju. Táxi à direita, via Índia Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 012. Ok, táxi autorizado, à direita na Índia, 2818, obrigado. 6622, completa final, torre 1895, bom pouso. 293, bom pouso, táxi 293. Ground, good afternoon, Azul 4206, vacating runway by a fast track, thank you. Azul 4206, proceed your taxi by Alpha, report Hold Short Juliet. Roger, clear taxi by Alpha and Hold Short of Juliet, Azul 4206. Tente November Yankee Mike, quais seriam as intenções? November Yankee Mike. Baixar travado. Dan 3628, boa tarde. É, apenas confirmando, baixar travado? Afirmativo. Ciente, tráfego avistado, altímetro 10, 12, quanto aproximação, aguardando pista livre. Zero, 0115 é o código transponder, 120, decimal 8 é o controle. November Yankee Mike, cotejamento correto, acionamento táxi decolagem, agora com a torre 1895. Mais 3217, decolado de Salvador 53, controle em 120.8, bom voo. 1208, 307, bom dia. 3145, visual com Airbus da companhia na final do 10. Após a passagem do tráfego, o Airbus 319 da companhia ali mantém cabeceira 10. November Yankee Mike, parte 402 a bordo, reposte quando pronto, no ponto de espera, táxi e off, altímetro 1012. November Yankee Mike, no fabricado com a bordo, preparado para espera, November Yankee Mike. Juliette, Quebec, Kilo, para lançamento de paraquedismo, próximo à espera. Tá subindo para o 120 ainda, para início de lançamento. Do 4206, hold short of Juliet. Mantém position. Roger. No solo 54, direito, Olivra, chama o solo 121, no décimo 9. 3628, prossiga táxi Alfa, chamando a Juliette. Alfa, reportando a Juliette. Maduro, Oceano 6327, boa tarde, ponto de espera pronto. Oceano 6327, alinha e mantém cabeceira no zero. Alinha e mantém no zero, 6327. Polo 395, aciona a identificação, desce pro 050, chega da Mari. Direto e TAP da presente, ano 395. Quilo Romeo Oscar, prossiga. Gente, Quilo Romeo Oscar, ONU 1500, faz via corredores, reporta Paris. Você não teria condições de coordenar para o Edbrise? Aguarde. Obrigado. Tem 120, décimo 8, bom voo, boa tarde. 08, boa. Roger, 4206. Atualha, tá 3145. Tá 3145. Contato radar, sobe montanha 380, saída da Eleda Bridge. Da Eleda Azul 4206, via Juliet to gate 03. Roger, via Juliet to gate number 3, Azul 4206. Oceano 6327, autorizada a decolagem pista no zero, vento 100 graus com 11 nós. Autorizado, a regulagem da 10327. 6722, aciona a identificação, desce para 4000 pés, em negão no 02, chega da bomba. Chega da bomba, desce para 4000, 6722. Pan 3628, foi reposicionado no pátio, agora desconsidere a informação. O freio aqui mudou de sistema novamente, mantém a posição. A frequência 1251, alterna 13395, não consegui contato. Confirma 1251, 13395, confirma? 1251, alterna 13395, e coordene com o mesmo voo abre. Obrigado, sucesso, bom trabalho. Oceano 6327, decolado de Salvador 859, o controle em 120, décima 8, boa tarde. 208, boa tarde, bom trabalho. Salvador, bom. Posicionamento, posição 08. O 755 autorizado pushback acionamento posição 08, teria condições de efetuar o pushback um pouco mais de retaguarda para possibilitar a entrada do colega no portão 08? Matiu. Tente, obrigado. Livre pro pushback acionamento, champanhe está. São 3628, ingresso Juliette, prossegue ataque lento, posição prevista 08. O tráfego da Gol já foi instruído a efetuar o pushback um pouco mais a retaguarda para possibilitar a entrada da aeronave. Tente, Juliette, na posição 8, tá? Alfa, então prossegue para Valença, informa o estimado do seu pouso. Valença. Pouso não, o sobrevoo em Valença.